onde estou? De onde vim? Para onde vou? Quer saber mais? Ouça o programa Filosofia para Jovens. Produção Rádio EMAP, a rádio que educa. Por que estou aqui? Estou sonhando? O que é bom e o que é ruim? Como o mundo começou? Existe um Deus? Por que estou aqui? Se você já fez uma ou mais dessas perguntas, está no caminho de se tornar um filósofo. Filósofo é aquele que pensa sobre o mundo e se questiona sobre ele. Apesar de todos nós nos indagarmos sobre o desconhecido, algumas pessoas os exploram com mais determinação que outras. Na verdade, essas pessoas chamadas grandes filósofos desafiam e modificam o jeito de pensarmos. Por isso, nos lembramos delas. Então, o que é filosofia? É bastante raro os filósofos concordarem sobre isso, mas é possível descrever linhas gerais. A filosofia começa com o estranhamento em relação ao mundo, quando não tomamos mais as coisas como certas. A filosofia explora o que não sabemos. Quando encontramos as respostas, a filosofia se torna uma ciência. A ciência trata do que conhecemos e de como conhecemos. A diferença entre ciência e filosofia é que a filosofia sugere ideias sobre o que não é conhecido. Com o passar do tempo, sempre aparecem novas questões. O programa de hoje fica por aqui, mas fique atento nos nossos próximos encontros, porque você vai saber um pouco mais sobre filosofia e também sobre outros filósofos, como Sócrates, Platão, Aristóteles, entre outros. Até lá, galerinha. Um beijo. Tchau, tchau. Até lá. Um abraço. Programa Filosofia para Jovens. Produção Rádio EMAP, a rádio que educa.